Sur Egalut Bonshoichi Uta Moisin Só no Rio Lissin. Mas vinha assim numa lapada, viu? Se bora assim, hein? Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levantar. Por mais meu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levantar. Por mais meu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança eu arrochando no. Vem pra cá, já fica empatado. Dança miudinho, meu shot é swingado. Já curtiu? Espancadão. Fico na memória e na versão. Mas nunca no swing da guitarra e no teclado, solta a voz. Quem quiser curtir é o show do forró nós. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levantar. Pô, mais meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levantar. Pô, mais meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eita, eita, e pra cantar com nós, Anthony e Gabriel, hein? É bom demais, né, só? Uma lapada de veneno. Simbora sim, simbora sim. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levanta pó. Mas meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levanta pó. Mas meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrochando um nó. Vem pra cá, não fica aí parado. Dança miudinho que meu shot é swingado. Quem já curtiu esse pancadão? Fico na memória, não vai sair mais não. No swing da guitarra, do teclado, solta a voz. Quem quiser curtir, venha dançar com nós. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levanta pó. Mas meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró pra você dançar o chão, levantar. Pô, mais meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eita! Anthony Gabriel e Garotos Bonshot. É uma lapada de veneno. Valeu, nossos parceiros Anthony e Gabriel, hein? Alô, bandinho da agência Mix. Explodiu, hein?